Coisa nostra, coisa nossa, cuidado, arrependido. Homens de honra estão a postos, doido bate, dá um perdido. Não foi por falta de aviso, entra no sangue, paga com sangue. Somos homens de honra, ninguém aqui é gangster. Crime não é o creme, te dá o papo, seus pivetes. 4,20 pisa, as estruturas logo treme. Se é 4,20 rap, os pela saco logo treme. 4,20 bota, os maconheiros logo acende. Merda. Esses vizinhos do 77, vamos chamar a polícia, revés. Desculpa, chefe, minha segurança eu mesmo faço desde moleque. Desde moleque. Foda-se a polícia, o estado, os nós agentes. Ditadura do macaco, do cachorro e do porco. São contra os viados, mas são bando de incubados, seus merda escrotos. Foda-se os rap, só as mafias, seus baba-ovo. Vou poupar, foder nas track, olho de gato no velho oeste, né? Número 1, 4,20 rap. Tem muito playboyola se achando gangster. Muito menor se achando band. E esses 4,20 se achando os punk. Foda-se. Porque o bonde é punk, então aqui não é olho grande, maior que a barriga. Filhas da puta louco, comedores de carniça. Mal viaja um pouco mais, os urubus já vão em cima. Mal viaja um pouco mais, os urubus já vão em cima. Quem só vive do outro é sangue, sugo, parasita. Respeito não é medo, capitiniga. Número 1, família é família. Número 1, família é família. Capitiniga, arrependido, arrependida. Vê se se liga, erra com sangue que se paga com a vida. Sem chororô, niga, arrasta lá a vista. Da onde eu vim, pra onde eu vou, não te interessa, mano. Me dá licença, eu tô com pressa, mano. Sem tempo pra conversa, eu ando meio cansado e meio chato pra caralho. Já acordo no trabalho e só durmo nos estudos. Enquanto os pela saco não são nada, deixam ser tudo. Vivo pra virar o jogo, sustenta meu futuro. Eu nunca tive ajuda, então nada vai vir no pulo. Eu sei, mas também sei o quanto eu luto. Necessário é fazer pra obter o lucro. O quanto devo correr, o quanto me conter. Não ser um simples bobo de crer. Achar falta poder pra dominar o mundo. E ele é enorme, mas eu sou mais. E eles dormem, eu corro atrás. Chega da teoria, eu vou mostrar como se faz. Mudando vidas, ando ocupado demais.